Oi, senhor ministro, o senhor vai entrar aqui no Hotel Pestana, não é isso? O quê? Hotel Pestana? Eu sei. Na rua Tutóia. Hã? Eu vou entrar. Na Tutóia. Eu vou entrar na Tutóia, tá? Entro na Tutóia. Pela Tutóia, próximo da Brigadeira, aí o senhor já tem o primeiro portão do hotel. Eu vou entrar pela Tutóia, tá bom? Pela Tutóia, pela entrada da Tutóia, tá bom? A Cláudia tá ali embaixo, Marco Aurélio. Tá bom, senhor. Ok. Até mais.